No túnel do tempo, no teletransporte, no toque da MK2, rolando o som da cultura hip hop, evidenciando a geração que gera o som, o tom, a arte, a magia. Ligada a Jason Funk na rima, reflita, se liga na batida. O rap, o break, o grafite influencia. No back to back, no back to back, no back to back, o DJ faz scratch. O DJ faz scratch, o DJ me faz dançar. Hip hop teve seu início na cidade de Nova York, trabalhando os loops, usando vários grooves de música antiga que nunca perde a linha. Se liga no bumbo, no sample, no compasso. Novo som gerado de modo improvisado. Toque o som e pergunta quem conhece. Invoque o DJ, me acompanhe com o scratch. O DJ faz scratch, o DJ me faz dançar. Referente ao hip hop, aliança negra posse. Hoje eu vou curtir o som, refletir na informação. Referente ao hip hop, aliança negra posse. DJ com rank, grama sem flash, fazendo scratch, produzindo som de rua conhecida como rap. Back to back, break rolando, b-boy dançando, no muro grafitando, improvisando no freestyle. Toque no baile, aquela seleção. Ei DJ, me acompanhe no refrão. O DJ faz scratch, o DJ me faz dançar. O DJ faz scratch, o DJ me faz dançar. O DJ faz scratch, o DJ me faz dançar. O DJ faz scratch, o DJ me faz dançar. Hoje eu vou curtir o som, refletir na informação. Referente ao hip hop, aliança negra posse. Hoje eu vou curtir o som, refletir na informação. Referente ao hip hop, aliança negra posse. É isso aí, rapa. Se a ética do ser humano vive a desejar, fator ético em primeiro lugar. Mestre Fran, Maniquinho, Aldri, Dena e Matias. É isso aí, DJ Preto Léo, fazendo esta singela homenagem a todos os DJs do Brasil e do mundo. Dando vida longa aos DJs África Bombata, Kool Herc, Grandmaster Flash, DJ JC, Master X, Tamboré, DJ Uzi, Uru. As DJs Evelyn, Kathleen, Vivian Marx, Simone e Marcia Soul, DJ Ed e Slick, MKS One, em memória do saudoso DJ Primo. Sintam-se contemplados a todos os DJs que não foram mencionados. Ei! É isso aí, mano! Oh, tá fazendo DJ! Essa festa é muito louca! Chega mais! E aí, Fran? E aí, mano? E aí, Paniquinho? E aí, mano? Vamos dar um salve a todos os DJs aí, mano! Pode crer!